discípulos pedirão unidos: ó Senhor, aumenta-nos a fé. E sentiram-se tão despertados para o ministério exercer, mas o alho está pronto a ser dado, o Espírito cheio está, mas Jesus tem seu tempo marcado para usarmos e fazer operar. Azeite não pode faltar, fé que transpõe horizontes, fé que nos faça vencer. É preciso subirmos ao monte para voltar cheios do teu poder. Aguçados, pode vir o cristão devorar. Ele vê todos os lados fechados e não tem para onde escapar, mas olhando para cima está livre.